particularmente na Faculdade de Filosofia e Letras, tudo foi devorado pelas brutais investidas de legionários e regulares franquistas, de tal xeito que a documentação existente na faculdade foi destruída, e nessa destruição estava tudo relativo a Ernesto Guerra da Cal. Ernesto Pérez Guerra, na altura, ficou sem qualquer documento oficial que avaliasse a sua vida em Madrid, quer na Faculdade de Filosofia e Letras, quer no Instituto General e Técnico de San Isidro, em Madrid. O golpe militar de Franco e os seus generais destruiu rapidamente, material e moralmente, tudo o realizado anteriormente. A cidade universitária de Madrid tornou-se fronte de batalha durante mais de 2 anos. O edifício da Faculdade de Filosofia e Letras ficou destroçado. O professorado depurado, exilado, e todo o trabalho científico, cultural, pedagógico, sepultado pela guerra. Depois da Revolução de Outubro, em dia 25 de outubro de 1984, Castelau é desterrado para Badajoz, onde permanece até 6 de setembro de 1985, libertado pelo novo ministro da Governação, Manuel Portela Baladares, que desde o mes de abril substituíra Salazar Alonso. En dezembro de 1985, Azaña e Castelau pactúan autodeterminación política para a Galiza, en troca de o Partido Galeguista se integrar na Fronte Popular, que vence nas eleições de 14 de fevereiro de 1986, resultando eleito Castelau. Nestas eleições, Ernesto Guerra da Cal tinha idade para votar, e presumimos que votaría, e votaría a Fronte Popular, e celebraría a súa vitória, embora en todo o proceso político até 28 de xuño de 1986, en que se realizou o referendo estatutario galego, Ernesto Guerra da Cal estaría absorbido pelas 4 probas escritas de 4 horas e a 5ª oral perante un tribunal integrado por 5 catedráticos realizadas en xuño de 1936 pela que obtería a licenciatura de Filosofía e Letras na especialidade de Letras. E agora vamos a escutar do álbum intitulado Galiñas do Mato, do Seca Afonso, a canción número 1 intitulada Agora. Bem. We'll be right back. se vai embora. Agora vai a filha e vai a sogra. Agora não cheira a barros maninho. Agora o Bento está mesmo sozinho. Agora não cheira a barros maninho. Agora o Bento está mesmo sozinho. Agora pinga a chuva da goteira. Agora a filha já não tem papeira. Golpe militar de Franco contra a República. Até que na noite do sábado 18 de xullo de 1936, a multitude de uma tan numerosa e violenta manifestación de millares de socialistas, sobretudo as xuventudes socialistas e tamén comunistas. As xuventudes socialistas unificadas existían desde 26 de marzo. Imaginamos Ernesto e Fernando Pérez Guerra no meio. Obrigou a Saña a desistir de nomear a Diego Martínez Barrios como chefe do goberno e o trocar por Xosé Xiral. Nesa data, segundo Emilio González López, foi o povo madrileno o que tomou a iniciativa e as armas face un goberno confundido e indeciso perante o golpe franquista. A manifestación partiu da Casa do Povo e desfilou a altas horas da noite en Madrid para chegar á Porta do Sol, onde estaba o Ministerio da Gobernación. Emilio González López, que estaba no edificio da Telefónica, viu a manifestación a camiño da Porta do Sol e conta que se foran embora da Telefónica no albor do domingo, día 19 de xullo. Ás 15 horas dese domingo, 19 de xullo, Benxamín Balboa recebe a noticia de que o cruzador Liberdade está en poder dos republicanos e que ás 17 horas 30 minutos comeza a tomada do cruzador Cervantes con suceso para a República. Benxamín Balboa, no seu conquistado posto da Estación Central de Radio da Mariña en Ciudad Lineal, en Madrid, recebe a boa nova que comunica de inmediato e telefónicamente ao goberno e a seguir a executiva da UGT e ao Comité Nacional da CNT para ser coñecida pela populación. Largo Caballero recebe pessoalmente o telefonema de Benxamín Balboa e envía unha proclama para todas as guarnizóis. Emilio González López regresa ese domingo xa adiantada a tarde no último eléctrico que ía para a súa casa As Flores e conta que nos xardíns da Praza de España, perto do cuartel de montaña, estaban concentrados grupos armados, de entre eles guardas de asalto. E no amañecer da segunda feira, día 20, que escuta os avións que bombardeaban o cuartel da montaña, que Tuñón de Lara describe así: os operarios armados, reforzados por oficiais republicanos e guardas de asalto, atacan o cuartel da montaña na segunda feira de mañá con tres cañóes e fogo de diferentes armas, mesmo bombardeamento da aviación. Por dúas veces, os cercados izan a bandeira branca e a cando se aproximan os milicianos e populación desarmada que se manifestaba, son abatidos con fogo de metralladora. A rabia popular perante os asesinos falangistas crece e toma por asalto o cuartel e dá morte a todo o que encontra. Tuñón de Lara non conta se no interior do cuartel houve combate, resistencia dos inúmeros falangistas non militares que entraron no cuartel para xenocidar xustamente ese proletariado pobo que os derrota e mata. Ernesto Guerra da Cal está aí, no cuartel da montaña, e segundo o fillo, o pai lle contara que non participou no combate armado, nen o tío Carlos. E Emilio González López, que regresa desde o cuartel da montaña, unha vez rendido, conta como o ruido dos disparos dos pacos, pac-pac, franco-atiradores fascistas, o acompañou até a súa propia casa, en que un vixiño tamén paqueaba a ser descoberto e preso nunha checa. Esa mesma tarde da segunda feira, día 20, as milixas operarias, conquistado Madrid, cheas de entusiasmo, se lanzan para Alcalá, Guadalajara e Toledo. E agora escutaremos a canción número 2, intitulada Tuxitana, do álbum Galiñas do Mato, en que participaron Xulio Pereira, Xanita Salomé, Xosé Mario Branco, entre outras persoas. Aventura, E seguindo cunha vida de Ernesto Guerra Dacal, falaremos agora das milicias populares galegas. 10 días máis tarde, en 30 de xullo de 1936, o Partido Galeguista tomou a iniciativa en un local incautado por un comité da Fronte Popular Galega na Avenida Conde Peñalver, número 15, Gran Vía de Madrid, se alistaran os primeiros milicianos galegos, Nueva Galicia, xullo de 1937, e na página 33 de As Milicias Populares Galegas de Santiago Álvarez. Este, na página 13, escreve: se abre na Gran Vía de Madrid, Avenida Conde Peñalver 15, nun local que ali posuía a Fronte Popular, o reclutamento das milicias galegas. A iniciativa de abrir un local para a incorporación voluntaria de unhas milicias galegas adoptou a Fronte Popular Galega e singularmente o máximo dirigente do Partido Galeguista, Castelao, de acordo con o Partido Comunista de España, que tiña criado xa o 5º Reximento. Continúa Santiago Álvarez na página 19. Ao chegaren os recrutados a uns centenares, foran acuartelados nun antigo seminario da rúa Xoán Montalvo, 28, en 4 camiños, perto do cuartel do 5º Reximento, para treinaren en instrución militar sob a dirección de Manuel López Iglesias, capitán de infantaría reformado pela Lei Azaña, casado con unha muller de A Coruña onde estivera destinado. Santiago Álvarez incorpórase ás milicias populares galegas depois de estaren en Xoán Montalvo 28. A inspección de milicias e o Ministerio da Guerra non tiñan suficiente consideración para as milicias populares galegas. Santiago Álvarez percorre Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Xetafe, etc., para, en galego, incorporar centos de galegos chegados para a Ceifa. En setembro de 1936, as milicias populares galegas tiñan 900 combatentes, homens e algunhas mulleres. O número total chegou a 1.200. Esclarece Santiago Álvarez: a cuando falo de combatentes, referencio os que partiran para a frente pela primeira vez. Criaran un comité da Fronte Popular con un galeguista, un da CNT, un republicano que non existía e Santiago Álvarez do Partido Comunista, ninguén do PSOE. Dentro do cuartel a disciplina era militar. Santiago Álvarez critica Suárez Picallo porque non se integrou nen se interesou pelas milicias populares galegas. A realidade foi que Suárez Picallo, xunto con Castelao, se deslocaran a Barcelona no mes de agosto para tentaren organizar as milicias populares galegas. Destaca Santiago Álvarez a Castelao, a Manuel Martínez Risco e, decididamente, nun plano máis elevado, a Viviano Fernández Osorio Tafal, deputado pela Pontevedra, que chegaría a comisario político do Exército Republicano, e algunhas outras persoas. Estas deran o paso á frente, mas outras non. Eran demócratas, mas non eran revolucionarios. Eran antifascistas, mas non eran capaces de combater o fascismo. Eran galegos e galivistas a súa maneira, mas o seu amor á Galiza, á causa da súa autonomía, da súa libertación, tiñan un limite. Ernesto Guerra Dacal, por tanto, pertence á categoría das persoas revolucionarias, segundo Santiago Álvarez, que con certeza manifesta un sentimento generalizado. E agora continuaremos con música do Seca Afonso, escutando a canción número 3 do álbum Galiñas do Mato, Moda do Entrudo, é o título da canción. Oh, entrou do, oh, entrou do chocalheiro, oh. pau entrou do chocalheiro, que não deixas assentar e as mocinhas ao solheiro, pau entrou do chocalheiro. Estamos a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Dacal desde a Rádio Filispín, a Rádio Libre e Comunitária emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, em 102.3 frecuencia modulada. E agora continuaremos con a vida de Ernesto Gradacal nas milicias populares galegas. Castelao, desde o primeiro momento, axiu, reaxiu, cumprindo o seu papel de deputado e traballou incansabelmente noutras tarefas para lograr a resistencia antifascista e a vitória da democracia. A instrución fora do cuartel de Xoán Montalvo facíase en orden cerrada e uns días antes de ir para a frente en orden aberta, sen armamento. Publicaran El miliciano gallego, bilingüe, de 6 páxinas e 16 números publicados, transformado logo en Nueva Galicia. Escreveran Santiago Álvarez, Illa Couto, Rubia Barxa, Rubén Gotay, portorriqueño fillo de emigrantes galegos e outras persoas. Constituído o goberno de Largo Caballero, sendo este presidente e ministro da Guerra, en 4 de setembro, o batallón das milicias populares galegas recebe 500 fusís Mauser e de inmediato partiran a combater para a fronte de Toledo. Como neñón miliciano quis permanecer na retaguarda, quase a metade partiran sen fusil. A táctica era avanzar xuntos á espera de un compañeiro cair ferido ou morto para pegar na arma que deixaba e continuar o combate contra os mouros, entre aspas, marroquinos, lexionarios e falangistas pelos campos da provincia de Toledo e dirixidos directamente por Franco. Santiago Álvarez é o único do Comité da Fronte Popular que vai a combater. Existe unha crónica das milicias populares galegas que escreveu un sarxento mor do batallón chamado Guardiola desde o inicio até meado o ano de 1937. Santiago Álvarez reproduz esa crónica de Nova Galicia de xullo de 1937. Os galegos constituíran o que denominaran Batallón das Milicias Populares Galegas, dividido en escuadras, pelotóes, sexoes e compañías. Nomearan delegados en cada compañía que dependían do comisario. Editáranse manifestos, deranse conferencias, comicios e, como xa dixemos, publicaran El miliciano galego dirixido por Santiago Álvarez. As tropas franquistas tomaran Talavera de la Reina na altura, que na altura se chamaba Talavera del Tajo, e as milicias populares galegas foran enviadas a Maqueda, Gerindote e Torrijos para impedir o seu avanço até Toledo. Cada unha das 3 compañías que integraban o batallón das milicias populares galegas combateu nun destes povos acompañadas de guardas de asalto e Guarda Nacional Republicana. Combateran con patriotismo e coraxe. En Maqueda resistiran con firmeza as terríveis investidas das tropas inimigas sen recuar un paso, caindo prisioneiras varias persoas das milicias populares galegas. Por esa conduta, comandos e soldados do batallón das milicias populares galegas foran efusivamente felicitados polo ministro da Guerra, Largo Caballero. Na operación caíran moitos bons camaradas. Depois foran para os montes de Toledo, Vargas, Olías e Cabanas, onde tornou a se cubrir de gloria o nome da Galiza, escreve Guardiola en Nueva Galicia. Santiago Álvarez precisa que antes de regresaren a Madrid estiveran 2 xornadas na cidade de Toledo, onde outras milicias asediaban o Alcázar de Moscardó. O batallón das milicias populares galegas non recebeu orden de combater. Santiago Álvarez realza o combate en torno ao castelo de Maqueda. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso, do seu álbum Galiñas do Mato, e Escandinavia Bar. Esta non é Escandinavia Bar. Escandinavia Bar vai vir agora mesmo. Agora é Escandinavia Bar, a canção do Seca Afonso que estamos a escutar. Se o gajeiro de outras eras soubesse de Nova Gávea, diria para a marinhagem já se avistou Escandinávia. Diria para a marinhagem já se avistou Escandinávia. Senhora do bom sucesso, diz-me onde irei almoçar. Não quero sola de molho, tenho as tripas a estalar. Não quero sola de molho, tenho as tripas a estalar. Entra naquele fiorde, volta a terra e encobre o mar. Se queres comer como um lorde, não lhe Escandinávia var. Se queres comer como um lorde, não lhe Escandinávia var. Ali não entra o terreiro, nem cavalos baltar roda. Mas já lá vi um torneiro beber um whisky com soda. Mas já lá vi um torneiro beber um whisky com soda. A puridade vos digo, desde a noite ao romper d'alva. Comi uns chocos com tinta, vi um buzi a bater palmas. Comi uns chocos com tinta, vi um buzi a bater palmas. Sem rendas de mesa fina, o choco é bicho moderno. Naquele lugar fraterno, goza de geral estima. Naquele lugar fraterno, goza de geral estima. Já vai passando a história, o tempo em que não entrava um pescador num café, é onde a Finécia pancava. Um pescador num café, é onde a Finécia pancava. Nesses tempos de castigo, só de pensar me estremeço. Dizia cabra comigo, nem tudo que digo penso. Dizia cabra comigo, nem tudo que digo penso. Digo tudo quanto é franco em prol da sardinha assada. Vi rebentar as costuras de uma fulana alentada. Vi rebentar as costuras de uma fulana alentada. Por isso não te detenhas se tens pressa de chegar. Senhora do bom sucesso rumo ao Escandinávia Bar. Senhora do bom sucesso rumo ao Escandinávia Bar. Desde o castelo de Maqueda, regresan a Madrid ao cuartel de Xoán Montalvo número 28. En asembleas deciden substituir o Comité da Fronte Popular pelos comisarios políticos e Santiago Álvarez é eleito por unanimidade comisario político. Votaran a man alzada con neñún voto contrario. Isto acontece antes do 15 de outubro en que é publicado o decreto que legaliza os comisarios. Santiago Álvarez marca as tarefas inmediatas do batallón das milixas populares galegas: armamento, vestimenta, fillos dos milixianos ao Mediterráneo, criar a plana maior do batallón. O ministro da Guerra sustitúe a inspección das milixas. Santiago Álvarez encontrase con Casares Quiroga sen marcar a data. En asembleia, por unanimidade, deciden integrarse no 5º Regimento comandado por Liste, Enrique Liste Forxán, o cual foi publicado na imprensa de Madrid. Foran trasladados os fillos dos milixianos a Valencia en comboio, que tamén transportaba as obras do Museo do Prado. Partiran desde Atocha. En 20-21 de outubro, o Batallón das Milixas Populares Galegas, integrado no 5º Regimento, Este, no 4º Batallón Galego da 1ª Brigada do Exército Popular da República, recentemente criado, recebe orden de partir para Alcalá de Henares. Desorganización, falta de armamento pesado, metralladoras, morteiros, artillería. Beben agua non potável, producíndose moitas diarreias sen teren servizo sanitario. Ernesto Guerra da Cal alístase nas milixas populares galegas. Ernesto Guerra da Cal alístase nas milixas populares galegas cando e que non sabemos, embora Margarida Uxelai frisa que foi decisivo para a súa maior implicación o coñecérense as circunstancias da morte de Frederico García Lorca, acontecida en 16 de agosto. No seguinte día, 17, o xenocidio franquista eliminou Alexandre Bóveda, Xaime Quintanilla Martínez e moitas outras persoas, tudo con certeza do coñecemento de Ernesto Guerra da Cal, que achamos militaba nas Xuventudes Socialistas Unificadas. O seu fillo, Enrique da Cal, asinala: ao deflagrar a guerra no verán de 1936, aproveitou a súa militancia comunista para tentar salvar persoas internadas nas checas da capital. E axiña se filiou nas milixas galegas con unha dura iniciación ao combate na fronte do Toledo. Continuamos con a música do Seca Afonso, escutando agora a canción número 6, intitulada Década de Salomén, do seu álbum Galiñas do Mato. Sol em Vila Nogueira, estamos na década do bricolage. Diz um jornal que o Minigra morreu afogado em Mira antes da data do Marias. Estamos na Europa civilizada, já cá faltava alguma maison. Por la patrie, por le folhesfagem, acabou-se a forragem, viva o patrão. Estamos na Europa civilizada, já cá faltava uma maison. Pour la patrie, pour les feuilles de fagées, hein, que peut se fourrager, vive au patron. Já tem destino esta terra, vamos mudar para o mar cheio, pus. O tempo das heróias está no fio, agora só de truce. É meio-dia, dia de feira, mensal em Vila Nogueira. Estamos na década do bricolage. Diz o jornal que um imigra morreu afogado em Mira antes da data do Marias. 140 mil ovos moles, Pilar Formoso é logo ali. Faz-se um enxerto com mis de gado, sola de sapato para Paris. 140 mil ovos moles, Pilar Formoso é logo ali. Faz-se um enxerto com mis de gado, sola de sapato para Paris. Aos grandes supermercados chega a cultura num bicamião. Camões e essa vendem selatados, lavados com shampoo. É meio-dia, dia de feira, mensal em Vila Nogueira. Estamos na década do bricolage. Diz o jornal que um imigra morreu afogado em Mira antes da data do Marias. Estamos na Europa radarizada, já cá faltava uma turquês para o controle do bravo e do manso, viva a do tanso em cada mês. Estamos na Europa civilizada, já cá faltava uma turquês para o controle do bravo e do manso, viva a do tanso em cada mês. A fina flor, um entulho Paris. Será o Christian Dior o manageiro a mandar do país. Estamos na Europa dos tomes, nas tintas, nada de coletivismo. Já que é por si meu e já que é por sua TV e cama depois desgraça, até que lhes dê a traça, a culpa é toda do RH. Levam-te à caça dos gambuzinos, com dois ouriços em cada mão. Ai, velha fibra do bairro da Alfama, a carcaça do gama vai a leilão. Levam-te à caça dos gambuzinhos, com dois ouriços em cada mão. Ai, velha fibra do bairro da Alfama, a carcaça do gama vai a leilão. Ernesto Guerra Dacal, representante das Xuventudes Socialistas Unificadas. O certo é que en 4 de setembro de 1936, publicada en español en El Socialista, arquivo da Fundación Pablo Iglesias, aparece un comunicado das milicias populares galegas, manchete. Nos traducimos. Rógasenos a publicación do seguinte comunicado. Madrid, 30 de agosto de 1936. Compañeiro director del Socialista, Madrid. Prezado compañeiro, rogámoste a publicación das seguintes liñas. Lemos con a natural indignación no número correspondente ao 30 de agosto a información que nele faz o voso redactor Cruz Salido sobre a fronte asturiana. En a parte correspondente ao comentario sobre a moral faxosa, afirmasoes de índole xeral francamente depresivas para a raza galega. Non creemos que sexa necesario enaltecer a parte que os galegos na actual epopeia contra o fascismo e a reacción tomaran sobre os seus ombros. Mas de todas as maneiras convén asinalar, por seu compañero Cruz Salido o ignora, que a dirección do levantamento da escuadra contra os seus chefes facciosos, car desde Madrid, pero non seu coterráneo, o heroico oficial Balboa, actual subsecretario da Mariña, quer dentro das unidades de mariñaría, integrada na súa mellor parte por paxanos nosos, foi realizada por galegos. Mesmamente, e non é unha afirmación gratuita, o 40% dos esforzados lutadores da Serra, que desde os primeiros momentos contiveran o avanzo fascioso sobre Madrid, galegos son, integrados nas organizacións operarias da Fronte Popular, e na actualidade organizadas están en Madrid as milicias populares galegas, nas quais nos achamos integrados os que abaixo asinamos. Unidade de combate que na actualidade ten cerca de 1000 homens que aguardan impacientes o momento de tomar as armas para lutar non apenas pela reconquista do noso país, imposibilitado para a luta pela total indefensión en que se abandonou o campesinato. Embora quase sen armas, sabemos con certeza combate nas montañas da Galiza, mas tamén pelo total esmagamento do canallismo do movimento fascista. Por iso, non acreditamos que sexa nen certeiro nen oportuno atacar as características galaicas, nen contribuir a perpetuar a odiosa e direitista lenda negra da Galiza cobarde e ignorante. Prontos estamos en todo momento para ser todo o carne de cañón que o compañero Cruz Salido desexe, como temos sido en todos os momentos ao longo da historia da nosa emancipación social e nacional, a cual felizmente creemos acharse próxima á súa total realización. Vosos e da causa antifascista, milicias populares galegas. Asinado por Luís Garrido Otero, entre paréntesis UGT, Ernesto Pérez Guerra, entre paréntesis XU, Xosé E. Paracha, FUE, Antonio Agra, CNT, Xosé Álvarez Feixó, PS, Edelmiro Fernández, PC. Nota da redacção. Compreendemos a nobre susceptibilidade destes milicianos e non podemos aceitar que na cualificación do noso redactor coa salido entrara a intención que estes camaradas suspeitan. A Galiza, como toda a España, rende na medida das súas posibilidades abnegación e sacrificios á causa do povo e unha expresión, por desafortunada que for, non pode ser traducida como unha ofensa. Por lo menos, fique esclarecido que non pode ser neste que non pode ser ese xamais o sentido das nosas expresoes. Bom, e agora, faltando 7 minutos para o final do programa, queríamos dedicar uns minutos a comentar este comunicado do 30 de agosto de 1936 en que Ernesto Guerra da Cal, no seu nome originario, Ernesto Pérez Guerra, aparece como asinante, achamos nós, pensamos que non há outra interpretación posible das Xuventudes Socialistas Unificadas, por moito que non, entre paréntesis, aparece XOTU. En cualquier caso, achamos que ten moitísima importancia no comunicado o facto de que na altura xa coñeceran a acción determinante, contundente dos cuadros da Armada Republicana contra os integrantes golpistas, todos unha súa inmensísima maioría do cuerpo general. Entón, isto é un destaque importante tamén como o papel que ten Benxamín Balboa en Cidade Liñal, que é capaz de prender ao seu chefe golpista, conectado directamente con Salas, que era unha das cabezas do golpe, prender pistola en man, encerrarlo e comunicar con o goberno para abrir os canais e comunicar con as guarnizóns dos barcos, con os radiotelegrafistas. E tamén, como non, un dado de moitísima importancia en termos de asustar a realidade da resposta colectiva dos galegos. O 40% dos combatentes da serra paran a mola na serra. O 40%. Que acontecía en Madrid ou nesas áreas nese tempo? Pois montes e moreas de galegos emigraban para a ceifa, para cortar o trigo. E eu non sei ben como vivían, pero acho que terían que dormir ao relente, porque con o calor que facía e andarían semidespidos. Entón, estes seres humanos galegos son os que van voluntariamente a combater a serra contra os retés, un dos corpos máis feroces, os do detente bala de mola. Entón, isto aparece e é un dado moito descoñecido a respecto da vida de Ernesto Guerra da Cal. Ernesto Pérez Guerra está escrito con diéresi, Guerra, porque tiña esa cousa na cabeza debido aos seus ascendentes que eran, acho que viñan da Italia. E agora despedímonos do programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal, emitindo en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Despedímonos con a canción A Alegría da Criación. Plantei a semente da palavra antes da cheia matar o meu gado. Ensinei ao meu filho a lavra e a colheita num terreno ao lado. A palavra rompeu, cresceu como a baleia. No silêncio da noite a lua cheia, vi moldar estações, soprar a ventania, brilhar de novo o sol sobre a Bahia. Foi um bom engenheiro, um bom castor. Amei a minha amada com amor. De nada me arrependo, só a vida me ensinou a cantar esta cantiga. Vem que seja mãe de todos nós, por da espiga, maldita para tirano.